Você tá onde, pai? Tá aqui colocando o leite do menino. Só lamento por você, viu, amor? Como é que é? Tá onde, pai? Eu tô aqui botando o café do menino. Só lamento você, viu, pai? Chama no swing aquela vez. Online metendo, online metendo, tendo, online metendo. E agora essa aqui, ó. É tudo da mãe. Estoura champanhe. Ai, Mag, ai, Mag. Vocês vão dizer assim, ó. Meu produtor Paulo. Ai, Paulo. Ai, Paulo. Vai, ai. Ai, Paulo, eu quero fazer. André Cedeiros. O mural de Ibi Coara. Ai, Paulo gosta.